procurar. Nunca mais, não consigo nem te olhar. Meu Deus do céu, eu prefiro até morrer. Pra você não volto mais, nunca mais, nunca mais. Eu sofri tanto quando lhe dava meu amor. Você não quis entender a minha dor. Me abandonou quando eu mais precisava de você. Agora quer voltar pra mim. Nunca mais, nunca mais.